centro qualifica esta mais-valia do nosso agrupamento, nós vamos continuar a estar presentes e a poder cada vez mais incentivar todos a virem até nós, a poderem melhorar os seus conhecimentos. E aqui um papel fundamental das juntas de freguesia, da Câmara Municipal e de outras instituições, no sentido de poder motivar e poder fazer ver a todos os nossos habitantes que é importante virem, estarem e formarem-se no sentido de melhorarem essas aprendizagens.